ingresso no pátio principal. Alvin Street, eu vou dar lá para o ingresso no pátio principal. Bom dia, 2-1-1, pronto, pode esperar. 2-1-1, ciente, pode esperar agora. Para. Azul 4958, solo 46, solo 12 nas mãos. Oi, Zona 1, bom dia. .8653-60.049, autorizado a decolar, estamos aí. Decolagem, 0.8653-60.049. Taxi Alfa e Kilo, posição 04 Lima, parte 3. Alfa Kilo, 04 Lima, parte 3. Oi, Salvador, bom dia, gol no 649. No 649, está livre. Aguarde, 649. .8653-60.039, autorizado pouso, pistino zero. Autorizado pouso, 90, gol 1649. 865, decolou 47, controle 20.8. Entendeu, 208, controle, obrigado, bom dia, gol 865. 2-1-1, ali mantém, piscina 0. É, mantém. Após início da Bianca, ali mantém pista no zero. Após o Oxandê, mantém 2-7-3. Está no ingresso, e a Juliette, posição 06 indicada. Juliette 06, vem para trás. O 273 do Cruz 3, controle 120, décima 8. 208, obrigado, bom dia. Alça Cargo 6570. Alça Cargo 6570, Salvador. Você escuta com a sinal de autorização, Recife 310. Autorizado, Recife, nível, confirmando nível 350 autorizado, via rota do plano, perfil de saída Puca, transição Caju, decola pista 1-0, primeira curva à esquerda, aciona o transponder 50-12, frequência do controle em 120.8. Autorizado 350, controle rota, via Puca, Caju, decolando a pista 1-0, primeira curva à esquerda, 50-12, transponder, controle 128. Abcha Cargo 6570, cotejamento correto, reporte pronto para o SPEC, acionamento. Salvador, Alfa Romeo Hotel Juliette Serra. Alfa Romeo Hotel Juliette Serra, atua em Salvador. Acionamento, pátio 4. Pronto para a cobra, Hotel Juliette Serra. Positivo. Autorizado, confirmado Manati, o destino. Positivo, estação de Manati. Sente autorizado Manati, instituto 1000 pés, corredor axé, decola pistão no 7, curva direita, aciona o transponder 0146, controle após em 120.8. Sim, decola no 7, atenção 1000 pés, curva direita, o transponder 0146, o controle 1208. Arrumei o TGR de Serra, cotejamento correto, confirme POB. 09, JB. Presente, para acionamento, chame torre em 1-18-95, ajuste no 0-14. patrulha 02, bom dia. O passo geral contra o passo 3. Ciente, vai taxiar sobre a pista ou vai prosseguir táxi aéreo diretamente? Eficiente, tem tráfego reportando no setor, tem livre de deslocamento aéreo. Reporta no TEM, 4002. Patango Mike, Bravo Uniforme, bom dia. Mike, Bravo Uniforme, confirme a radial ideal de saída quando as milhas se afastam. Sente aguarde, por gentileza. Patango Mike, Bravo Uniforme, pronto cópia. Confirma aeronave? Gente, Papa Romeu, Inter November Alpha, aguarde, Patimote 4, cópia número 2. Patango Mike, Bravo Uniforme, pronto cópia. Autorizado, Serra November Golf Tango, nível 1180, aerovia conforme o plano, decola pista 1-7, curva esquerda após, no perfil de saída MOMO após direto, aciona o transponder 50 no 3, frequência do controle em 120, decima 8. Confio que eu vejo, Mike Bravo de fora. 302. Tem livre de deslocamento aéreo. Reporta no TEM. O meu índio November Alpha, confirma intenções? Bom dia, o Abstracargo 6570, na posição 1, base de carga, puxa acionamento. Abstracargo 6570, sente do pushback acionamento, chame pronto para o táxi. Teve puxa acionamento, chame o táxi, 6570. Torre Salvador, bom dia, passarelo 2229. Passarelo 2229, bom dia, Tá com outra checada. Formará contra ele, pouso baixo travado. Passa aéreo do 2229, Jano ILS. Tomo 7, curva direita. Aciona o transponder 0157, TGL em Veracruz. Após a decolagem, chama o controle em 120.8. Meu índio November Alfa, cotejamento correto, confirme POV. Gente, para acionamento, chame torre em 1 no 8.95, ajuste no 0 no 4. Ele pouso baixo travado, passou o marcador externo, o passarelo 2229, Torre Salvador. Passarelo 229, vento calmo, autorizado pouso, pistão 0. Vento calmo, livre pouso não no 0, passarelo 2229. Mano, prosseguiu no meu pé, mais um 08. O outro, Varacruz, sim, a gente reporta pronto acionamento táxi. A táxi, porta de ingresso no site. Salvador, muito bom dia, boa noite, boa noite. Bom dia, confirme o gol. Gente, gol no 55. Gol no 759. Autorizado Guarulhos, nível 360. Aerovia conforme o plano. Perfil de saída da EL, Leda, Motiva. Decola pistão no zero, primeira curva direita. Aciona o transponder 5022. Frequência do controle em 1 no 20.8. Autorizado então 360, conforme rota do plano, primeira aerovia para o segundo 10. Decola pista 10, primeira curva da primeira curva direita. Da Eoleda Mótima. 5022 é o transponder, chamando o controle Salvador. 201, boa na festa final. 759, cotejamento correto, reporte pronto para o feedback e acionamento. Na quarta semana com o programa. Aguarda a caravan táxia biológica, pode ser o mesmo ponto de espera. Cargo 6570 para o táxi. Estamos com dois a bordo, alternado é Natal, 2:45 de autonomia. Amsa Cargo 6570, autorizado táxi. Via parte 3, reporte para ingresso no pátio principal. Via parte 3, reportar para ingresso no principal, 6570. pessoal, Salvador, bom dia, passarelo 2229. Passarelo 2229, bom dia, autorizado táxi via taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Gente, autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette, 2229. Capitão Índia, caravaneando na ótica, fazer a colagem separada de forma que está livre. Ingresso no pátio principal, linha 570. Aí o seu carro, linha 570, autorizado. Ingresso no pátio principal, Índia e Alfa. Ponto de espera, pistão 0, chame torre em 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 4. Índia e Alfa, chamando a torre, enquanto espera no... 1-1-8-9-5-4, Índia, 0-0-0-0-3-9, autorizado posto, pistão 7. Farizo 2-2-2-9, autorizado ingresso, pátio via Juliette, posição 1-4, meu caro. Sente, ingresso via Juliette, 1-4, 2-2-2-9. 0-20-0-2-0-3-9. Visualmente, decolagem pistão 0, a carga 5-0. Bajão 08, decolagem 2-2, controle 1-2-0-8. Controle 1-2-0-8, graça. Zé, autorizado ali, mantém o pistão 7. Capitão Índia, solos 2-3, mano, Pati. Capitão Índia, lembra na... na Lima? Taxi, aponta na Quebec, pra lançamento da história. Iniciando 6570. É. 5-9 autorizado. Se tiver estacionamento, chame para o táxi. Vamos mandar para o táxi, não sai 5-9. Pedro 2229, salvo para a posição 14, você é o avisador. Seguinte, a operação já na escuta será coordenada. Está na guardada, obrigado. Vai para o uniforme e pressionar a contato. Partilha 570 da colagem 24, controle 1-2-0-8. 08-6570, gato, manhã. Índia autorizado, ingresso em 7, aportando 7 livre na lógica. Controle 1-2-0-8. Controle 1-2-0-8. Serra. Salvador, o Golo 759 está com total de 182 pessoas a bordo, 3 horas e 48 minutos de autonomia, alternando ao aeroporto Galeão. Pronto para o lugar. Golo 759 autorizado, táxi à direita via Taxi Índia e Alfa, ponto de espera, pista no 0, chame torre em 118, decimal 95, ajuste no 0 no 4, bom voo. Comei 14 via Índia Alfa, ponto de espera, 1895, muito grato e um bom dia, no 759. No corte de frequência, tão ruim. Alô 4234, temos pré-autorizado 350. Aguarda uma nova autorização para o 310. 020.03, a linha decola para essa vez. Boa, não presta prova. A gente aguarda a coordenação, alô 4234. Autorizado na EMATER, volta pronta no set. Azul 4 no 34, pronto, cópia. Azul 4234, autorizado Recife, via Pisolo 17, nível autorizado 310, decola da 10, primeira curva esquerda. Segue a perfeita saída Puca, de Jambu Caju, aciona 5030, controle 120 desse motor. Puca, Jambu Caju. Jambu Caju, pela decolada aberta de sobrecida pela primeira vez. 4234, protegendo os corretos no Unity, pronto. Decolado aos 3-1, corredor Axé, controle 208, eu volto. Controle 208, Axé, minha linha Nova Iberal. Solo Gol 1649, bom dia, autorização, Porto Seguro, da informação de LED. 1649, bom dia, Juliette, confere. Autorizado Porto Seguro, via Peruíche 50, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue de saída da El, Leda, Bidev, aciona 5032. Controle 1-2-0 desse momento. 0-3-6-0, por isso que 50, conforme plano, qual é a décima direita? Leão Leda BDF, 1-2-0 desse mão 8 e 5-0-3 desse momento. Joga 5-0-3-2, número 2, achei pronto no 649. Voltará. Gol no 649, depois de perfeccionamento, minha dúvida. Gol 649, autorizado, chama táxi. Tá. Mike Bravo, uniforme, confirme para táxi. Sente. Sete a bordo, chame no ponto de espera da papá. Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, vento agora de variável intensidade 2 nós, em condições de agora 3.5. Sim, a esquerda via pista, ponte anel e pronto, 97. Paciente, dá um copiado agora, tá, tem condições de decolar 3.5, reporte leve para 3.5, mais bravo uniforme. Ah, ciente, esquerda então via pista, reporte pronto na 1.7. Aguarda agora, puxa. O táxi Gol 649, tem 112 a bordo, autonomia de 3 horas. Só tendo Salvador. Gol 649, autorizado táxi, via parte 1, Índia, até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, adiciona 04, bom voo. Parte 1, Índia, monitor 295, 104, na ponta baixa. Fox Trot Sierra, Sierra November Mike e Juliette, aguarda um instante, instante com a pergunta. Pro 234, assim que o Boeing da Gol livrar a retaguarda, convidando com a equipe de sola, chama táxi. Guarda a passagem da Gol, está autorizada a retaguarda. Patango Mike, Foxtrot Serra, autorizado Serra, November Mike, Juliette, conforme rota, plano Yankee, nível autorizado 100, decola da 17, primeira curva à direita. Segue perfil de saída arbor, após direto, aciona 5047, controle 120, decima 8, torre 118, decima 95. Com transporte acionado, ok? Não interfere no seu pulso. Ah, sim, então, 092. Mike Bravo, Bravo Uniforme. Sente, Mike Bravo Uniforme, aguarde. Mike Fox, você vai ser o atendimento correto? Confirma o pátio para alguém? Gente, acionamento de táxi, chame torre 118.95, Mike Fox, você vai ser. Agora eu passarei do 2223, vitória da conquista. 2223, bom dia, Juliette, confere. Autorizada vitória da conquista, conforme rota, nível 180. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída arbor, elefa. Aciona 5014, controle 120, décima 8. Dois, dois, dois, três, o atendimento correto, na remota 1-4, chame pronto. Solo Salvador, bom dia, azul, Alfa XV Kilo, Quebec, desculpa, é Alfa XV Quebec. Alfa XV Quebec, bom dia, prossiga. Solicito autorização de revoque do pad 3 para o pad principal, posição 02. Passou e quer ver que autorizado o índice do revoque, chama para ingresso no pad principal. Alfa XV Quebec chamará para ingresso no pad principal. Uniforme, atento a possível turbulência do 37 da Gol pousando no 0, quando pronto, autorizado decolagem na 7, vento variável 2 nós. Lima 649, linha aérea, mantenha no zero. Lima mantenha no zero, 649. Salvador, geral 9970, por favor. 970, bom dia. Teresina, prepara Momo, aguardando cópia. 4, uniforme decolado aos 42, controle 208, bom voo. 208, graças para o uniforme. 092, bom dia, segue V Alfa, Juliette, portão 7, Fátima 1. Alfa, Juliette, portão 7, confirma. Confirmo, portão 7. Juliette, portão 7, graças. Federal 9970, pronto, cópia. 9970, autorizado Teresina, via Piso Lula 0, após conforme rota, nível 360, decola da 1-0, primeira curva esquerda, segue perfil de saída Momo, transição Lenin, aciona 5011, controle 120, décimo 8. 360, autorizado, Piso Lula 0, decolando a 1-0, correção, Momo, 5011, 1-2-0-8, controle 099, 9970, contingimento correto no parte 3, chame pronto. Moro 649, só para informação, motivo da guarda, a aeronave decolou da pista auxiliar, em perfil conflitante. Aguarde mais chamada de 2 minutos, nome é 49. 49, aguarda. Esse é o